Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimuse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 42, e a expressão de hoje é... Dore ga ichiban oishii kana? Qual será que é o mais gostoso? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje ela participa de uma viagem de estudo de sua universidade. Ela tomou um trem-bala, o Shinkansen, na estação de Tóquio. Agora ela vai comprar uma marmita no trem. Vamos ouvir o diálogo da lição 42. A expressão de hoje é... Dore ga ichiban oishii kana? Qual será que é o mais gostoso? O bento to o cha o mochi itashimashita. Dore ga ichiban oishii kana? Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Ja, watashi wa makunouchi. Boku mo. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. Agora vamos estudar o diálogo. A Ana chama a atendente que vende marmitas. Existem vários tipos de marmitas e a Ana não sabe qual escolher. Dore ga ichiban oishii kana? Qual será que é o mais gostoso? Essa é a nossa expressão de hoje. Dore é qual. Usa-se a partícula ga depois de um interrogativo para se perguntar o sujeito de uma sentença. Ichiban é o primeiro, o mais, o melhor. É uma expressão de superlativo, usada quando se comparam três ou mais itens. Ichiban significa número um, não? Sim. A palavra seguinte, oishi, é gostoso. Kana? É uma partícula usada quando alguém pergunta algo a si mesmo. Neste caso, indica que a Ana não sabe qual é o mais gostoso. Agora vamos praticar a expressão de hoje. Qual será que é o mais gostoso? Dore ga ichiban oishii kana? E a atendente responde: Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. O Makunouchi bento é popular. Literalmente, no que se refere ao Makunouchi bento, existe popularidade. Makunouchi bento é um tipo padrão de marmita com arroz, omelete enrolada, peixe grelhado, legumes cozidos e alimentos em conserva e muitos outros itens. Marmita é... Bento. A partícula seguinte... Wa. Indica o tópico. Ninki. É popularidade. Na. É a partícula que indica o sujeito. Arimasu. É existir, ter. É um verbo que expressa existência ou posse. Ninki ga arimasu. Significa é popular, ou literalmente, existe popularidade. Ah, é? Mas ninki não é um adjetivo? Não. Em japonês, para se dizer popular, combina-se o substantivo ninki, popularidade, com o verbo arimasu, existir. Portanto, dizemos... Ninki ga arimasu. E a Ana diz para a atendente. Já, watashi wa makunouchi. Então, escolho o makunouchi. Já. É, então. É a forma casual de sore de wa. Watashi. É, eu. Wa. Indica o tópico. Makunouchi. É a forma abreviada de makunouchi bento. Nesta sentença, o verbo do predicado escolher foi omitido, já que o contexto deixou isso claro. É algo comum dizer em restaurantes e outros locais... Watashi wa... Seguido daquilo que queremos pedir. Portanto, para pedir chá preto gelado, pode-se dizer... Watashi wa ice tea. Eu escolho chá preto gelado. Que interessante! E então, o Rodrigo diz... Boku mo. Eu também. Boku. Significa eu, e é usado por homens. É uma forma casual de um homem se referir a si mesmo. Mo. Significa também. Shiharai wa betsubetsu ni onegai shimasu. O pagamento será separado, por favor. Shiharai é pagamento, conta. Wa indica o tópico. Betsubetsu ni significa separadamente. Onegai shimasu é por favor ou pode me fazer o favor? No Japão, as pessoas geralmente dividem a conta até o menor valor possível. É incrível! Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos a expressão Ichiban, o primeiro, o mais, o melhor. Gostaria de aprender em mais detalhes como usar essa expressão. Vamos pedir que a professora nos ensine. E a professora diz, quando são comparadas três ou mais coisas, a melhor dentre elas é indicada através da expressão Ichiban, o melhor, ou mais, o primeiro. Então, como se diz, por exemplo, é o mais interessante? Interessante é omoshiroi. Portanto, disse Ichiban omoshiroi desu. O adjetivo omoshiroi não varia. Pode-se indicar o escopo da comparação através da partícula de. Número 1 no Japão é Nihon de Ichiban. E como se diz, o Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão. Alto é Takai. Portanto, Fujisan wa Nihon de Ichiban Takai desu. Então, vamos fazer perguntas com Ichiban. Número 1, ou mais, ou melhor. São usadas palavras interrogativas diferentes antes de Ichiban, dependendo do que se está comparando. Para se comparar coisas que tanto quem fala como quem escuta vem, usa-se Dore ga. Qual? Portanto, vamos dizer, de qual você gosta mais? Gostar de é Suki. Portanto, Dore ga Ichiban suki desu ka? Para se comparar coisas que não estão próximas de quem fala e de quem escuta, usa-se Nani ga. O que? Portanto, do que você gosta mais? É Nani ga Ichiban suki desu ka? Para comparar pessoas, usa-se Dare ga. Quem? Lugares? Doko ga. Onde? E datas? Itsu ga. Quando? Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. É, desta vez não é o meu estômago. Em japonês, existe uma expressão usada quando o estômago ronca. Gu. Como? Já aprendemos gu-gu, que indica que alguém está roncando. Gu também é o som feito pelo estômago quando se está com fome. Quando o som se repete, podemos dizer gu-gu. Além disso, quando alguém está com muita fome, podemos dizer que o seu estômago está peco-peco. Peco-peco indica que alguém está faminto. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Me disseram que muitas estações de trem no Japão têm ikiben, ou seja, marmitas vendidas em estações com produtos especiais locais. Quero provar muitas delas. Este é o fim da lição 42. A expressão de hoje foi Dore ga ichiban oishii kana? Qual será que é o mais gostoso? Na próxima lição, a Ana vai chegar ao destino do seu passeio, a província de Hyogo. Até lá!